todo, Alfa 2S, finalizando o reboque de 102, graças a Deus. 3, 57. Santo 317, Santa Cadastro, para o 360, que é da Arbo Elefa. 360, Arbo Elefa. Até próximo. Via Alfa, Juliette para o Patrícia, quando dá atenção do 2229 Passaredo. Alfa Juliette, Patrícia, 1865, chama Recife, frequência 126-190. 126-190, 1865. Zulu, destino CAB. Pronto, cópia. Otesca Zulu, RMAR 500 pés. Decola 17, Coginho. Decola da RMAR, quando autorizado pela torre de controle de Salvador, comprou a da pista 17. 0190 no transponder, 120-8. O controle Otesca Zulu. Afirmativo, POB. Afirmativo, fracionamento táxi. Cogindo pra decolagem, chama a torre. 108-612, altímetro 1-0-1-5. Volume 649, táxi de Alfa, reporte em táxi Juliette. De Alfa, reporte em táxi Juliette, 649. bom dia, trip 5515. Trip 5515, vigilância. Confirme? Vigilância radar. Ok, possibilidade de aproar Conde após 1500? Autorizado, Conde. Ok, grato. Fala Salvador, muito bom dia, APSA Cargo 8487, sente a informação eco nível 370 para Recife. 380 incorreto, pode ser o 370? É, 370, senhor. Sente então, APSA Cargo 8487, pronto o cópia. Afirmativo. APSA Cargo 8487, autorizado Recife, nível de voo 370 via... Cogina, decola 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Buca. Transição Caju, após conforme a rota do plano. 5520, transponder 120, décima 8, APSA Cargo 8487. Informativo autorizado, Recife, decola da 10 com curva esquerda. Perfil da PUCA, transição Caju, depois via rota do plano, nível 370. 5520 no transponder 1208 é o controle para o 8487 dado. Bate o 3 após quando o estacionamento pushback, APSA Cargo. APSA Cargo 8487, deputado aprova. Paulo Salvador, bom dia, até 3-1. Informação é pronto para cópia, Galeão. Jean 3153, pronto cópia. Jean 3153, Galeão, autorizado, nível de voo 360, decola 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da Elida, após Elida, voo direto posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu 10 até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. 5521 no transponder, o controle 120, décima 8, Jean 3153. Autorizado, Galeão, conforme o seu 3-0, rota 3-1-0 do mapa, decola da 1-0 direita da Elvida, e após o 3-0, 5-2-1, controle 208, 3-1-3. Cotejamento correto, 04 portão, reporte quando pronto, fracionamento para o SPEC, 3-1-5-3. Só informando a informação agora é a Foxtrot, temperatura atualizada para 2,8 graus. Maravilha, obrigado. Chama na parte. É, SPEC. APSA Cargo 8427, solicita acionamento na posição para posterior pushback. Ciente, APSA Cargo 8487, acionamento na posição, reporte para o push. Ciente, autorizado, reportará para o push, 8487. Qual o Salvador, é o Mike, é o Brasil? Bravo solo. E é o Papa Tango, hotel Esca Zulu. Hotel Esca Zulu, mas é que pode ser visual direto CAB, reporta no CAB. Direto CAB, eu vou estar lá no CAB Zulu. Tá até o portão 07. Perdão, corrigindo, é o portão 06, portão 62. Gente, o Marques e Bravo aguarda. Quem aguardando? 8487 para início pushback. Reporta táxi 8487, dados seu cargo. Seja autorizado, reporta da táxi 8487, dados seu cargo. Salvador, 253 reporto pronto? Afirmo, portão 4 pronto. Inicia de imediato? Afirmativo. Reporta táxi, o da 3153, iniciando 04. Iniciando reporta táxi. Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte se mudança de setor. Salvador, pronto para o táxi, está 3153, a bordo 180, Campinas, 3 horas e 50. Está 3153, Índia, no ponto espera, chama a torre, 108.6, altímetro 10, 16 agora. 10, 16, Índia, ponto espera, 14.26. Alô, Salvador, essa cargo 8487 para táxi, tem 2 horas e 30 de autonomia, alternando Natal, 2 é o POB. Autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via taxiway India no ponto de espera, como número 2, 2108, 6, 12, o altímetro marca agora no 0 no meio, essa cargo 8487, bom voo. Afirmativo, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, como número 2, a Cargo 8487, agora ajustado no 0, fundo 6. Como é que você é, Bravo, na escuta? Na escuta? Inicie o pushback e reporte para ingresso no pátio 1. Iniciando e reportar o ingresso no pátio 1. Paulo Salvador, bom dia, Felipe, 384, Fox, Pátio 3. Solo. Bom dia, senhor. Teria uma autorização para Maceió? Negativo, ainda não recebi o plano do sistema. A intenção é Maceió no nível 190. Solicitação 170, tá? 170, sim. Assim que chegar o plano aqui, eu coordeno com o centro e chamo para cópia. Obrigado, tchau, mano. Obrigado. Passando por Forma de Serra, Oscar Oscar, mantém-se em condições visuais, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporta para a descida. Obrigado, 035, ajuste 06. Controle Salvador, muito bom dia, o TAN 3153. TAN 3153, contato com a NASA para o 360, saída da EOLEDA. Livre a sessão 360 na EOLEDA, alguma possibilidade de levar direto da EOL? 2.500 livres. Quase 2.500 livres da EOL, 3153. Na escuta para cópia. Mike X-ray Bravo na escuta. Mike X-ray Bravo na escuta. Autorizado até o portão 62, agilizando a medida do possível. Ok, agilizando até o portão 62. Para cópia, Felipe 284. Pronto, cópia. Para cópia. 35384, autorizado Maceió, nível de voo 170, autorizado. Golf 677 a rota, decolada ao pistão 10, primeira curva esquerda. Descida, saída, Fuca, transição, Caju. 5533, me transponde ao controle 120-8, 35384. Autorizado Maceió, nível 170, curva 177, decolada 10 com curva esquerda. Fuca, transição Caju, controle saldo 1208, Maceió 5533. Felipe, 1-3-2-4. Protegimento correto, reposto quando pronto, pressionamento pushback, 4-3. Porta lá pronto, 1-3-2-4, obrigado. Controle, Mike, Juliette, Romeu. Prossiga. Juliette, Romeu. Liberando a região de Paripe, agora segue via DR para Federação. Vai manter sobrevoo na missão da DR. Ciente, mas ele é o mesmo escuro. Bom, não. Salvador, muito bom dia. Chicago 8487, decolado cruzando 2300 para 370. Rádio Chicago 8487, contato radar, sou para o 370, saída PUCA. Poderia repetir a mensagem, por favor, para o 8487? Contato radar, sou para o 370, saída PUCA. 370 na boca, Chicago 8487. Batalha 2223, a intenção vitória da conquista, nível 180. Pronto, cópia. Batalha 2223, Salvador, vitória da conquista, autorizado nível de voo 180, decola 10. Primeira curva direita, perfil saída Arbó, Elefa, após Elefa. Que alta do plano de voo. 5530 no transponder, o controle 120-8, passarei 2223. Autorizado 180, decola da direita, rádio Elefa, a correto, depois quando pronto, pressionamento push pad. Salvador, gol 9063, autorização para Guarulhos, na posição 3, gente da Foxtrot. Em curso a Gulf, a única modificação, o time que marca agora no 0 no meio, o gol 9063. Pronto para cópia? Pronto, cópia, sim. Gol 9063, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolado 10, primeira curva direita. Desfira a saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meio até BHZ, após... de alto do plano de voo. 5532, no transponder, o controle 120-8, voo 9063. Apesar do Guarulhos, nível 360, volta 10 na Adael, Vita Bridge, onde detecta Amber Zulu no meia até Bravo até Zulu. Transponder 5532, controle 1208, voo 9063. Correto, 03 o portal, depois quando pronto, pressionamento pushback. Foi para lá. Chicago 8487, chama Recife, frequência 12545. Recife 12545, bom dia, Chicago 8487. Entende. Salvador, Mike X-ray Bravo. Finalizado meia dúzia, até a próxima, Mike X-ray Bravo. Valeu, bom trabalho. Autorizado, 2507. Três 153 chama Recife no 251. 1251 vai chamar Recife, muito obrigado, bom dia. Série dos 223, quadrante aqui de solo, após para o táxi para 3. Conforme o Índia não haverá manter-se em condições visuais, o número 500 pés com via corredor e reporte Interlagos. 092, vista para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado final, reporte estabilizado. No 092, 2000, no 0 no meio, reporte estabilizado, no 092. Entra importada, hein? É, 3 horas do meio, Salvador e o Probe? Segundo a voz. Passarei 2223, autorizado até o ponto de espera da Piscina 0, via Pátio 1 e Itaxi Inter. No ponto de espera pronto, chama 208-612 e o altímetro marca no 0 no meio, bom voo. Passando no Índia, ponto de espera 2-3-0-9-2. Executante desvio. Tá voando pro do Serra Victor 308. Foi autorizado o ILS X-Ray. O senhor não solicitou o uísque não. Ok, então qual pro a senhora deseja que nós voemos? Pro... Na Pro de Duna para o ILS X-Ray. Tá bom, Pro de Duna então, no 092. Queira desculpar, houve um equívoco aí da nossa parte. O voo no 092 descendo inicialmente agora a 2.500 pés. Temos um tráfego de 1 hora a 2.4 milhas no sentido nordeste, mantendo 1.500 pés. Ok, 2.500 vai descer no 092, paciente do tráfego. Salvador, bom dia, voo no 649, informação Foxtrot. Voo no 649, informação que você é Golf. A única modificação é o altímetro que marca agora no 0 ou no 6. Voo no 649, pronto para cópia? Pronto, cópia. Voo no 649, Salvador Porto Seguro, autorizado em voo 360, decolada 1 no 0, primeira curva direita. Vestido a saída da El Leda, após Leda, autorizado direto Porto Seguro. 5536 no transponder, o controle 120, decimal 8. Voo no 649. Autorizado Porto Seguro 360. Decolada 10, curva direita da El Leda, pós direto Porto Seguro, 5536 transponder, contorno 208, gol 1649. Cotejamento correto, após quando pronto, pressionamento pushback, gol 1649. Botará aliás. Gol 1092 descendo para 2000, reporte estabilizado. Ok, vai descer para 2000, informe estabilizado. Já está no localizador aguardando o glide, ok? Sim. Vai que o Delta manda tinha intenção? Aqui com o Delta, Salvador Manatim, 1000 pés de altitude, decolada 197, primeira curva direita, corredor axé, 0125 ao transponder, 120.8 ao controle, Mike com o Delta. A chegada bom, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000 no 0 no meio. Mano 1 no 2 a bordo. Estacionamento táxi a torre, 108 decimal 6, mais tipo Delta. Outro de Salvador, bom dia, passando no 20. Salvador, bom dia, passando no 2223. Passaria 2223, contato radar, doutorou no 80, sai da árvore. Copac Level 380. Hello, Papa Hotel Delta, clear to Santos Dumont, flight level 380, take off from runway 17, right turn, bell departure, Lida transition. After Lida, fly direct to Brady position, when you will intercept the up Zulu 10 until the map position. After, as filed, Scott 5525, frequency 120.8, Papa Romeo, Papa Hotel Delta. Can you confirm the all departure and the flight level? Readback is correct, but can you confirm souls on board? Affirm, Papa Romeo, Papa Hotel Delta, call now 118.6. Gol, trip 384 para pushback, estamento. Coordenação aqui de sala é pós-taxi, 5384 trip. Pós-taxi, 384. Solo, azul 4234, com informação Golf, autorização Recife. Golf, confere informação em curso, azul 4234-350 Recife, pronto para cópia. Torcida. 4234 azul, autorizado Recife, livre voo 350, via up risk 58. Decola dono zero, primeira curva esquerda, prefiro saída pouca, transição Caju. 5535 no transponde o controle 120.8 azul 4234. Estado Recife, nível 350, decola curva à esquerda, Puca, transição Aracaju, é Peruíque 58. 5535 é o transponde, controle 120.8. Cotejamento correto, após quando pronto, pressionamento pushback 4234 azul. Reportará o azul 4234. November Alpha, chame torre 1 no 8, decimal 62. Chamando torre, November Alpha, 1 no 8, decimal 62. 62. 1 no 8, beleza. Salvador, trip 5384 para táxi, autonomia de 4 horas, 47, ao POP, alterna Salvador. Trip 5384, táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera pronto, chama a torre 108, decimal 6 dúzia, o altímetro marca no zero no meia. Táxi via Índia, o ponto de espera da 190. Torre 186, ajuste 1016. Obrigado, bom dia. Um bom início de semana. Paulo, bom dia. É o voo 1092, na sua escuta para instruções. Paulo, bom dia. Escuta do 1092. 1092, táxi via Alfa, Reporta Antes Taxi Juliette. Alfa Antes da Juliette. Nós vamos para aquele finger lá no fundo, lá, 910? Tem que esperar o follow me? Afirmo. Tá certo então. Eu vou chamar antes da Juliette. Com 9063 para puxa bem catanamento, 2903. O 9063-03 o portão pronto, confirmando? Exatamente, confirmo. Inicia com a atenção que precisa levar o táxi, o 9063. Preparar para o táxi com o 9063. O 0092 ingressa Juliette, 09 o portão, irá seguir viatura follow meu partido 08. Ok, vai para o 09, guia Juliette, seguirá follow a partir do 8. Motor de Salvador, bom dia, o trip 5384. 5384, bom dia, suba 170, você é da PUCA. 170, PUCA, 5384. Controle, acionário 6225. Prossiga. É, possibilidade de prosseguir a descida para 2B, estamos com referências visuais e liberada a restrição em pelo. Afirmativo. Oi, Plano de Duna, reporte estabilizado. Ok, na proa de Duna, reportará estabilizado, descendo para 2000, com referências 6225. Salvador, é o azul 4234. Está na posição 8 para pushback acionamento. Azul 423408, portão, coordenação aqui de solo, reporta táxi. Reportará táxi, azul 4234. Para o táxi, com 9063, 180 a bordo, 350, alterna galeão. Tive a autonomia, por gentileza, com o 9063? 0350. Autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama torre 108.612, altímetro no 0 no meio, bom voo. É Índia, no ponto de espera 108.612, igual ao 9063, boa. Salvador, bom dia, igual no 649, puxa acionamento no 2. Boa 649, coordenação aqui de solo, após banco da companhia livrar a cauda, inicia. Gente, coordenação após o banco livrar a cauda, inicia o puxa acionamento no 649. 9251, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia. Setor para o sequenciamento, mantenha presente para o outro. Quatro, desça para 2000 pés, 1016 no ajuste, mantenha presente para o 9251. Autorizo 5384 pro AD Maceió. Obrigado. Hotel Delta, o solo, prosseguindo. Solicito a atualização de reboque da posição 7 para a posição 5, aqui no pátio 1. Saiu do gate 07 até o gate 05. Positivo. Gente, aguardo, Mike Hotel Delta. Ok, aguardando. O azul 4234 está pronto para o táxi da rodovia, 2 horas 17 minutos, ao pé na Aracaju, POB 1117. E da Mamba Zero, autorizado de teste, representando estabilizado, voo 9254. Boa tarde, Salvador, bom dia, voo 9063, cruza 1500 pés. 9063, suba o 360, saída da Elva e depois de letra. 360 da Elva, ou 9063. Também, eu sou o capítulo 34. Para o táxi, voo número 49. Tem. Torre 118, decimal 62, decimal 622. 18-6. De 2 horas e 50, até na Aracaju. Confirmando então, 104 a bordo, Aracaju 250, gol no 649. Afirmo. 30 até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera pronto, 186, altímetro no 0, 1 no 6, bom voo. Via Índia, ponto de espera 186, no 0 no 6, no ajuste no 649. Bom dia. Torna. Pode tomar por. Precisado no LSX 219251. 9251, torre 118, decimal 62. Torre 162, até já. Controle, papá, Mike Eco Delta, bom dia. Bom dia, Mike Eco Delta, direto Manati, Cola 21. Se autorizado, vai a 1500, Mike Eco Delta. Tá livre, 1 no 1500, pega. Livre, 1500 Delta. Se hotel Delta, dá presente autorizado até o 05, agilizando a medida do possível. Ok, Mike Hotel Delta, agilizando. Passarelo 2223, chame Recife 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. Pedro 2223, controle. Azul 4299, bom dia, vou ir pro de Duna, desça para 4 mil pés, ajuste no zero no meio. Tá descendo 4 mil pés no Duna, confirme ajuste. Vou no zero no meio. Carim 2223, controle. Salvador, meu guardião, muito bom dia, o Zan 3179, que deve passar um gol. Na escuta agora a autorização, nível 340, Guarulhos. 340, Guarulhos, gol confere, agora de cópia. Aguardando, Zan 3179. Salve Salvador, bom dia, Sinai 6225, livrou no Cisco. 6225 do Xené, táxi via Alfa, reporte antes, táxi via Juliette. Via Alfa, é Botarã, Antônio Juliette, cadê isso? Cópia. Afirmo, Dan 3179. Dan 3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leida, após Leida, voo direto posição Bridge, onde intercepta a rota, pesolou no 0 até a posição SMAP, após a roda do plano de voo. 5550, transponda o controle 120.8, Dan 3179, aguarda para o cotejamento. O Mike Hotel Delta na escuta? Positivo, Mike Hotel Delta na escuta. Irá manter a posição no través da posição meia dúzia. Ok, manter a posição no través de meia dúzia. O Xené 6225, ingressa Juliette 01 no portão. Ingressa Juliette 01 no portão, 6225. Fala muito bom, chegou 9254.